Destrinchando o e-mail que eu recebi da professora Marisa, eu anotei a seguinte passagem aqui. A proposta é realizar seminários envolvendo profissionais bibliotecários que estejam atuando no mercado de trabalho da área, de preferência em posições não convencionais. No dia, eu achei que não tinha razão e nem teria tempo. Claro que eu gostaria muito de entrar mais aprofundadamente na discussão, mas se a existência do não convencional pressupõe a existência do convencional, o que que seria hoje, como seria esse convencional da praxis bibliotecária? Já que eu não pretendo fazer esse exercício, é interessante pelo menos pensar sobre o que podemos considerar convencional e o que podemos considerar não convencional. É comum hoje, a gente ouvir que os bibliotecários têm que ser educadores, marqueteiros, informatas, administradores. E como eu lembro que o Alex Lini falava isso, essa ideia apresenta no mínimo dois problemas graves. O primeiro é que evidencia de pronto que os bibliotecários ou não sabem, ou não podem, ou não querem ser aquilo que se espera que eles sejam, que é bibliotecários. O segundo é que se nota que, apesar de reconhecer a importância desses conhecimentos para uma melhor atuação, não se vê iniciativas correspondentes de formação nessas áreas. Pouco se estuda de pedagogia, marketing, formação, administração. Eu acho engraçado que, por muitos anos, a gente se preocupou em responder da maneira mais didática possível a tal do biblioquê. Mas nos anos recentes eu tenho sentido até um certo desconforto em ter que resolver a minha identidade profissional e torná-la clara para os meus próprios pares profissionais. Porque existe uma discordância de que o que eu faço no dia a dia não pode ser considerado biblioteconomia. E eu, pessoalmente, ainda não encontrei uma resposta para defender com evidente que dizer que aquilo que eu faço realmente pode ser considerado essencialmente biblioteconomia. No meu caso particular, o que eu percebi é que a definição do trabalho tradicional do bibliotecário se modifica no instante que a tecnologia entra dentro da praxis bibliotecária. E é óbvio que essa transformação certamente altera também a maneira como as pessoas, as instituições e as empresas conduzem os seus modelos de negócio, o que faz com que surjam novas oportunidades de atuação para os profissionais bibliotecários. Que é aí o que leva à continuidade do e-mail que a professora Marisa Russo me mandou, que tinha uma passagem que dizia o seguinte: com o objetivo de mostrar para os alunos que existe um segmento potencial. O que conceitualmente pode ser problemático também, porque em geral, essa ideia do segmento potencial da biblioteconomia surge quando ocorre uma transição da gestão de coleções do conhecimento registrado para a noção abstrata de informação. E aí, o resultado disso é que o campo de atuação do bibliotecário se amplia infinitamente a ponto de você não saber exatamente o que está fazendo. O Fabiano Caruso fala melhor sobre isso. Tem um texto também do Otto Carpo, que também foi adaptado pelo Alex em um texto que o Alex escreveu, que diz que a biblioteconomia é uma especialidade. São necessários estudos apropriados para atuar como um seu profissional. Exatamente como em todas as profissões, como em todas as ciências. Você precisa ser iniciado no seu mundo particular de teorias, técnicas e tecnologias. Ou seja, elas são limitadas, compartimentadas e reducionistas necessariamente. Elas têm escopo. Portanto, não são panaceias, não dizem respeito a tudo. Quando você pega um conceito como informação, injeta isso na praxis profissional, você distorce o escopo da profissão. Que é uma discussão também interessante, mas eu acho que não é conveniente, para os propósitos dessa apresentação, falar muito sobre isso hoje. Daí prosseguindo, o e-mail da professora Marisa também tinha uma outra passagem que dizia que precisa, em relação a esse segmento, né, potencial da biblioteconomia, que precisa ser desbravado por eles, além do mercado existente e já ocupado, consolidado. Bom, aí sim, isso é essa passagem que eu acho que é relevante ser discutida. Como eu não optei por entrar na discussão teórica entre o que é convencional ou não convencional na prática bibliotecária e se o que eu faço tem alguma relação com a biblioteconomia ou com o que eu aprendi na escola de bíblio, aí eu achei que uma saída simples seria pensar em como que o meu perfil individual se beneficiou ou pode se beneficiar com aquilo que as vertentes da bíblia são capazes de me oferecer. E aí eu acho também que não. Eu acho chatão que fique uma coisa de autoajuda, de uma palestra de autoajuda. Mas eu preciso falar um pouco de mim, até dar algumas sugestões para ilustrar como que eu consegui desbravar esse mercado não convencional da biblioteconomia, se é que eu desbravei alguma coisa. Bom, eu também não acho que não vale a pena ficar falando de todas as coisas que eu já fiz, mas se eu tivesse que enumerar aqui nesse período de 4 a 7 anos, que eu trabalhei especialmente. A partir do momento que eu ingressei na universidade de biblioteconomia, do curso de biblioteconomia, eu trabalhei em empresa privada, trabalhei em empresa pública, em biblioteca setorial, biblioteca universitária, biblioteca nacional, biblioteca digital, empresa grande, pequena. Fiz pesquisa na universidade, falando do PIBIC, fiz pesquisa num programa de pós-graduação estrito senso, mudei de cidade, trabalhei em biblioteca, trabalhei em escritório, trabalhei em agência, trabalhei em casa, fui estagiário, fui bolsista, fui contratado, fui terceirizado, fui CLT, fui PJ, fui meu próprio patrão e agora sou funcionário público. Obviamente que mesmo que eu fosse sei lá, um case de sucesso, eu não creio que exista uma forma onde qualquer uma das minhas experiências poderia servir de modelo ou inspiração para qualquer outro jovem bibliotecário. Mas dentro de todas essas coisas que constituem minha bagagem profissional, pode ser que existam coisas importantes e dentre as quais eu particularmente considero decisivas para minha trajetória profissional, que são alguns mantras que eu acho que todo mundo poderia, que a gente poderia compartilhar hoje, todo mundo poderia ter noção desses mantras. Também que eu só vou falar rapidamente, mas tem uma coisa que eu acho que é primordial, que é o seguinte: se tu é competente, você vai ser realizado e bem-sucedido independente da linha de atuação. Em uma área como a Bíblia, que é pequena e onde a média dos profissionais, claro que eu não estou generalizando, mas a média dos profissionais não faz qualquer esforço para serem profissionais reconhecidamente brilhantes, talvez seja mais fácil se destacar. Que é aquela velha máxima que o Gustavo também gosta de dizer, que é em terra de cego, quem tem olho é rei, né? Aprender a lidar com o tal do Bíblia o quê? Porque a média dos alunos, eles prestam vestibular porque é fácil de passar, tiveram ensino médio ruim, entram num curso sem saber nada de biblioteconomia. Não é uma profissão que qualquer pessoa tenha sonhado ser desde criança, é uma profissão estereotipada, é uma profissão dominada por mulheres, é uma profissão que lida diretamente com duas grandes deficiências do país, que é a educação e cultura. Mas, por outro lado, é uma profissão milenar, é uma profissão necessária, nunca se deixou de fazer, é necessária. É uma profissão que tem tido a chance de se renovar de tempos em tempos. É uma profissão que possui dezenas de vertentes e as pessoas tendem a se apaixonar por ela ao longo da formação, que é uma coisa altamente instigante, assim, é muito interessante pensar sobre isso. Então você tem uma ruptura muito abrupta entre um oportunismo de mercado, que as pessoas entram no curso porque elas precisam de diploma para poder fazer concurso público. E posteriormente você tem um exercício amador da profissão, que as pessoas façam elas exercem a atividade amando, elas fazem aquilo por amor. Um outro mantra é que a universidade é só um suporte, a universidade é um meio, ela não é um fim em si mesma. Você precisa só tirar seis, né, concluir as disciplinas, mas é necessário muito mais para ser considerado um profissional bibliotecário. Não pense que você vai chegar no dia da formatura se sentindo um perfeito profissional, plenamente preparado para entrar no mercado de trabalho. Não pense que os professores são babás e repositórios de todo o conhecimento necessário que você irá absorver na universidade. O mercado é muito mais exigente e dinâmico que a universidade. Claro que a universidade promove a universalidade, condições iguais para todos os alunos. Para que todos os alunos, no final, sejam profissionais idênticos, profissionais bibliotecários. As condições são as mesmas para todos. Só que o mercado, ele está procurando um aluno que tem um algo a mais, uma competência individual que excede a média comum. Visite bibliotecas e leia livros, porque é outra máxima, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Poucos bibliotecários frequentam bibliotecas e eles sequer são capazes de enxergar através dos olhos de um usuário comum, que eu acho isso um erro grotesco até. Leia artigos, leia livros, se atualize, porque nunca é demais. A produção da área pode ser baixa, mas ela é rica. E antes de ingressar em qualquer área, procure saber tudo que você conseguir sobre ela. Também leia livros de outras áreas, que é muito importante também. Aprenda sozinho. Não subestime a sua capacidade autodidata, porque existem milhares de fontes de informação, e se você se interessa por um tópico, basta você pesquisar a fundo. Muitas dessas linhas de atuação que são ditas não convencionais, elas surgem a partir de experiências autodidatas, isoladas. Explore todas as vertentes da Bíblia. É preciso ser conhecedor da área, conhecer a história da biblioteconomia, das pessoas que construíram a área. A biblioteconomia é muito ampla. Existem dezenas de linhas de atuação. Procure explorar o máximo que se conseguir. Um dos tais problemas lá do Bíblia o quê, como o Alex Lenin escreveu, é o conhecimento e reconhecimento. O conhecimento você garante com bons serviços e o reconhecimento você garante com divulgação, então faça a sua parte. Identifique e replique as boas ideias. Existem menos boas ideias do que ideias ruins ou ausência de ideias. Você tem que saber, então, identificar as boas ideias e estabelecer vínculos. Tenta compreender como que essas ideias funcionam e como que elas podem se adaptar às suas necessidades profissionais e pessoais. Tem outro mantra também que eu acho importante, que é o seguinte, é play aggressive, seja agressivo, tenha uma agressividade boa. Se você sabe que o trabalho que você faz é bem feito, e as pessoas reconhecem o valor, acho que não tem nenhum problema em reconhecer isso, nenhum problema em assumir isso, né? Você não vai ter uma postura arrogante. Você tem que ser competitivo, conheça suas limitações, deficiências, sabe até onde você pode chegar, mas assim, estipule o seu preço, valorize o seu trabalho, não tem nenhum problema em botar a cara em relação a isso. Faça proveito da comunidade bibliotecária. A comunidade é pequena, as pessoas se conhecem. Elas estão sempre dispostas a se ajudar. Faça bom proveito dessas conexões. E por último, cara, é o que eu sempre falo: bote a cara e assuma os riscos. Porque é muito provável que se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Então, cara, corre atrás, se joga. Certamente, todos esses mantras citados são importantes e talvez eles podem até ser replicados centenas de vezes e servir de incentivo para qualquer pessoa atuando em qualquer área. Mas voltando ao que eu tinha proposto no início. Vamos tentar pensar em como que o meu perfil de pessoa se beneficiou daquilo que a formação em bioeconomia e vertente da Bíblia foram capazes de me oferecer. O que eu sei é que existem quatro pontos, e agora eu estou falando do meu perfil individual, tá? Pessoal. Tem quatro pontos que se tornaram mais evidentes e determinantes ao longo da formação profissional, a ponto de se tornarem decisivos para minha inserção no mercado de trabalho, seja mercado de bioeconomia convencional ou não. Esses quatro pontos para mim são os seguintes: fluência em inglês, habilidade com internet, participação nos encontros da área, ENEBs, EREBs, e o meu relacionamento com os outros profissionais estudantes da área. Eu não tenho dúvida que esses quatro pontos, em algum momento, me auxiliaram a trabalhar melhor nessas diversas atividades que eu exerci ao longo dos últimos anos, seja trabalhando como bibliotecário tradicional ou não. Agora, o que eu quero enfatizar é que essas competências ou experiências que eu, de alguma maneira, consegui em paralelo com a formação de Bíblio, me garantiram boas posições de trabalho e, eventualmente, executar o trabalho de maneira mais clara, especialmente porque eu tinha noções teóricas de organização e trabalho com objetos de informação, como classificação, indexação, catalogação, que seria a biblioteconomia clássica. Ou seja, o conhecimento de determinadas técnicas da biblioteconomia aliadas ao meu perfil individual foi o que me possibilitou enveredar pelas diferentes vertentes da Bíblia e outras áreas de atuação. Então, assim, mesmo que alguém diga que o que eu faço, o que eu fiz, essencialmente não seja considerada a biblioteconomia clássica ou experiências que atividades que eu exerci que não são regidas pelo CFB, pelo CRB, certamente que se não fosse por essas noções clássicas adquiridas com a biblioteconomia, eu não seria capaz de executar o trabalho tão bem como eu espero ter feito. A grande questão, acho que o ponto central dessa apresentação é que nada impede que um aluno de biblioteconomia que seja interessado absorva elementos ao longo da tua formação que permitam que ele esteja apto para desenvolver uma série de outras atividades não convencionais e ainda assim continuar trabalhando enquanto bibliotecário. Porque no cerne da atividade profissional, seja uma biblioteca, uma agência de marketing, internet, sei lá, uma quitanda que seja, o aluno, o profissional é capaz de aplicar com relevância as técnicas pertencentes aos cânones da biblioteconomia. Acho que tem uma grande sacada é ser capaz de alinhar as técnicas da formação clássica em biblioteconomia com o estímulo e a aptidão individual do profissional, explorando os nichos de atuação que podem estar relacionados diretamente com a biblioteconomia ou não.